No saber somos muitos, mas o amor nos edifica. Um só Deus, Pai eterno, por Ele tudo se inicia. Não há ídolos que nos prendam, somente Cristo é Senhor. Em Sua graça encontramos a verdadeira paz e amor. Amor que nos une, fortalece o coração. Em cada ação uma escolha, viver em comunhão. Se o fraco se escandaliza, que eu escolha renunciar. Pois o amor nos traz vida e nos ensina a amar. A liberdade que temos não deve nos fazer cair. Se alguém é fraco entre nós, vamos juntos prosseguir. Olhar pro outro é um ato de amor que se revela. E se o irmão perecer, Cristo é quem nos consola. Amor que nos une, fortalece o coração. Em cada ação uma escolha, viver em comunhão. Se o fraco se escandaliza, que eu escolha renunciar. Pois o amor nos traz vida e nos ensina. Vida seja exemplo de amor e de compaixão, cuidando do meu irmão com o coração em ação. Pois em Cristo somos um e juntos vamos adorar na liberdade do amor. É Ele quem nos faz ficar. Amor que nos une, fortalece o coração. Em cada ação uma escolha, viver em comunhão. Se o fraco se escandaliza, que eu escolha renunciar.